Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DGCast, diretamente dos estúdios virtuais do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. Eu sou Alberto de Oliveira, tô aqui hoje com a Tatiana Bagdonas. E aí, Tati? Oi, fala galera, tudo bom? Beleza, beleza. Estamos aqui no episódio número 34 do DGCast, dezembro de 2017, o último do ano, né, Tatiana? Eba, o último do ano! 2017, o ano que nunca quis acabar. Não, ele fez hora extra. Então, o quadro é o Cá Entre Nós e a gente vai fazer uma DGspectiva 2017. A gente vai relembrar aí tudo de bom que rolou aqui no DGCast nesse longo ano de 2017. Vai ser bem gostoso, né, Tati? Sim, sim. Preparamos coisas bem interessantes para vocês, galera. Legal. Então, aí só pra gente, antes da gente começar aqui, temos poucos recadinhos aí pra falar. O principal deles, o único deles, na verdade, é que o DGCast vai entrar em férias, né? Esse é o último episódio do ano. E aí, a gente, junto aí com o calendário acadêmico, a gente entra em férias. Até, na verdade, a gente também tá fazendo uma horinha extra aí, né, Tati? Estamos fazendo hora extra para melhor atendê-lo. Muito bem. Desculpe o transtorno. Obrigado pela preferência. Volte sempre. Todo mundo tá de férias já, aluno, professor, tá tudo maravilha, mas o DGCast não. O DGCast tá aqui gravando, né? O último programa do ano. E aí a gente para agora, então, esse é o último. Tá saindo aqui entre o dia 19 e 20 de dezembro, né, Tatiana? Estamos prevendo o futuro aí, é uma previsão do futuro aqui, mãe de Ná. Se eu der errado, entre 19 e 20. Mas pode ser 21. Muito bem. Então, vamos pro programa, Tatiana? Ah, bora, né? Vamos lá. Bom, 2017, né, como a gente já falou, foi um ano longo, aí um ano difícil, um ano trabalhoso. Nossa senhora, gente. Olha, Brasil, não foi fácil. 2016 estava ruim. 2017 veio para provar que o que está ruim pode piorar, não é mesmo? É, uma coisa que eu aprendi nessa vida é nada tá tão ruim que não possa piorar, né? Do mesmo jeito, nada tá tão bom que não possa melhorar também, né? Mas principalmente nada tá tão ruim que não possa piorar. Por exemplo, você pode falar, ah, mas eu tô no fundo do poço, mas pode começar a chover, pode abre vir uma coisa maior. É, exato. Pode alguma coisa pior pode acontecer. E 2017, quando tava terminando 2016, eu também tava mais ou menos nesse clima de super cansado e tal. E eu pensei, não, tá acabando, 2017 será um ano melhor. E, cara, 2017, na verdade, ele só apertou pause e tava esperando. E quando ele voltou, a gente naquele clima meio pós-férias, tipo, relaxado, e ele já veio com tudo na avalanche e foi levando a gente, tipo, aquele meme do gatinho que vai rolando a escada, sabe? Sim. Gente, foi muito soco esse ano, muito soco. Todos os dias foi um novo 7-1. Todos os santos dias foram mais um 7-1. Cada dia um 7-1 diferente. Não, é pra ver que brasileiro não desiste mesmo, gente. Tamo aí, né? Lindos, louros, saudáveis e fortes. E aí, nessa pegada, né, de 2017, o DGCast esteve aí, te acompanhando ao longo de todos esses meses, né? E aí a gente quer fazer aqui uma retrospectiva, uma DGspectiva, o que rolou aí, os episódios, os temas, convidados, fazer umas listinhas aí que é legal fazer lista, né, Tati? A gente ama lista, né? Lista é do mais. Escola BuzzFeed de jornalismo. A gente começou o ano, na verdade, publicando um podcast que não era o DGCast, né? Que era o Bodcast, que foi um podcast que eu produzi junto com alunos do curso de jornalismo aqui da Barão. E ele foi uma temporada standalone, assim, né? Foi uma temporada única. Foram 6 episódios. A gente começou, na verdade, a gente terminou 2015 publicando um podcast e depois a gente publicou os outros 5 episódios ali no período das férias do DGCast para movimentar um pouco o nosso feed ali e também para dar visibilidade a esse projeto tão bacana que foi produzido lá com os alunos. Mas o primeiro DGCast, propriamente dito, do ano mesmo, foi o número 23, Mãe, Preciso Fazer Uma Pós. A gente começou o ano, então, falando de pós-graduação, o que é pós, mestrado, estrito senso, lato senso, etc. A gente começou com esse programa e, como o DGCast é um projeto também acadêmico, né, a gente tem essas temporadas semestrais aí. O último episódio do primeiro semestre foi o número 30, Ilustração e Autodidatismo com a Anne Baroni. A Anne Baroni fez um programa excelente, né, Tatiana? Maravilhoso. E nessa ocasião, paramos então para uma breve férias, voltamos no segundo semestre com o agenda, o quadro agenda do Marketing de Conteúdo com o Wagner Martins, né, abrindo com chave de ouro aí o segundo semestre, né, Tati? Bom, vamos lá, não foi tão rápido assim, nós voltamos só em setembro, e é muito bom lembrar isso. É verdade, isso é verdade, Tatiana. Mas nós voltamos, nós demoramos um pouco para voltar, porque daí nós trouxemos um formato novo, repaginamos uma série de coisas, trouxemos o DGCast atual. E aí, vários programas, ele se tornou semanal, ele deixou de ser quinzenal para se tornar seu amigo da semana, de todas as semanas, e por isso nós demoramos um pouquinho mais. Mas aí já começamos com o excelente agenda que foi com o Wagner Martins sobre marketing de conteúdo. E plus marca a entrada da estagiária para a equipe, né, galera? Então, isso que eu ia falar. Você pontuou muito bem, Tatiana, que teve esse hiatozinho aí, né, em agosto e tal, para a gente colocar ordem na casa. E foi quando você oficialmente entrou para nossa equipe. E aí eu quero contar uma historinha aqui, né? Que tudo começou, né, também em 2017, quando eu... por conta de uma disciplina que a gente produzia alguns textos em sala de aula, no curso de design gráfico mesmo, lá da Barão, passei alguns textos para os alunos escreverem com as temáticas de mídias digitais, design gráfico, etc. E entre os textos escritos surgiram alguns muito bons, né? E aí eu fiz uma seleção, uma coletânea, para publicar no site do DGCast. E o primeiro deles, né, foi escrito por ninguém mais, ninguém menos do que senhorita Tatiana Bagdonas. É muito conhecida como a estagiária. E aí o texto da Tati era a internet é incompetente e a culpa é de quem? Que era um grande soco no baço, né, Tatiana? Ele é grosseiro, né? Ele não é bonzinho, não. É um texto feito pra te fazer pensar, em primeiro lugar, mas principalmente para que as pessoas sintam na pele, não é exatamente na pele, mas para que as pessoas sintam A essência da coisa. A responsabilidade que a gente tem, né, Tati? Verdade, porque ela é toda nossa. Se nós temos uma internet ruim, é porque nós fazemos ela ruim. Nós somos ruins, então, né? Estamos aí para provar que muita coisa está sendo propagada de maneira completamente... Ai, eu não sei nem caracterizar isso. Não consigo arrumar uma palavra. De forma vil, aviltante. E a culpa é nossa, né, gente? Então não adianta botar a culpa no companheiro, no coleguinha. A muleta psicológica não funciona no DGCast, Brasil. Muito bem, muito bem. E aí, dessa primeira relação, surgiu, né, a faísca aí do que se tornou essa grande parceria. A Tati entrou pro DGCast, nesse momento a gente já começou a conversar. Né? Isso aí devia ser o quê, Tati? Abril, maio, mais ou menos, né? Volta, foi finalzinho de maio, na verdade, porque nossas primeiras reuniões foram já bem perto das férias. Eu me lembro que era por volta de maio, em junho, logo depois da semana de prova, nós tivemos uma reunião para definir que realmente entraria e tal. E aí a gente começou a parceria eterna do DGCast. E a Tati veio a brilhantar aí o DGCast, né? Veio para a bancada... Tá aí na produção também dos episódios, na redação dos artigos, que é uma coisa que a gente vai falar já já também melhor, né? E, Tati, eu sei que agora é um pouco tarde para falar, mas seja muito bem-vinda ao DGCast e que você fique aí por muitos e muitos e muitos episódios. Eu particularmente, se eu puder fazer isso pelo resto da minha vida, vou ser uma pessoa extremamente realizada e feliz. O DGCast, ele, além de ter me feito muito bem enquanto pessoa e, né... A gente precisa agradecer ao Alberto por isso, porque eu me sinto muito bem produzindo com vocês, eu me sinto muito bem na loucura, na correria, aguentando a sua chatice. Opa, opa. Eu amo fazer produzir com vocês, então, e pra vocês, né, galera? Então, assim, sou eternamente grata. E que durem muitos e muitos e muitos e muitos episódios. Ó, só desconsidera essa parte que ela falou da chatice aí, viu, pessoal? Que é intriga da oposição. Aham. Uhum. Calma, Alberto. Enfim, aí nessa leva de artigos, a gente publicou outros artigos, além desse artigo da Tati. Também teve um sobre a importância do designer numa empresarial, que foi do Matheus Baldock. Teve um sobre o Snapchat, que foi do Murilo Fernandes. E a gente teve um último sobre discurso de ódio e intolerância nas redes sociais, que foi escrito pela Vanessa Luz, que também foi me orientando aí na iniciação científica, excelente. A gente tinha outros para publicar também, acabou, por conta de priorizar os episódios semanais, a gente acabou não publicando, mas tá ali, né, Tati? Tá na incubadora, né? Tava no coração, né, gente? Logo, logo ele aparece por aí. Estão na estufa, já já eles aparecem, né? E aí, como a Tati falou, então, a partir do segundo semestre, a gente começou a produzir episódios semanais, né? E aí que a gente criou os novos quadros, né? Tem o Brainstorm, o Agenda, esse aqui que é o Cá Entre Nós, né? O The Geek também. E de lá pra cá a gente produziu nada menos do que 13 episódios. É um número, né, pro DGCast bastante significativo. Lembrando, né, que é feito na raça, né? É, não tem produção, não tem o glamour da Globo aqui, gente. Aqui é tudo produzido na raça, é feito com muito amor e carinho, mas feito com muita garra. Então, produzir 13 episódios com uma lacuna aí quase irrelevante ao longo desse semestre foi uma batalha e uma bela de uma vitória pra gente, né, Alberto? Sem dúvida. Foi realmente bem trabalhoso e bem gratificante também, né? Porque a gente foi correndo atrás, fez acontecer. Não perdemos uma semana, exceto agora dezembro, né? Que a gente, por conta aí do encerramento do semestre, realmente não foi possível produzir os episódios. Na verdade, contando esse aqui, são 14 episódios, né? Então, a gente produziu aí essa média excelente de um episódio por semana. Ficou bem legal. Outra novidade que a gente teve também foram os artigos no site, os artigos dos episódios, né, Tatiana? Verdade, agora nós, junto com o episódio semanal, eles estão acompanhadinhos, casadinhos com um texto editorial que é feito, criado, pesquisado, produzido com muito amor e carinho também. E aí, então, a gente, né, numa pegada aí meio transmídia, né, a gente parte, claro, do nosso site, tá tudo no site, o episódio tá no site, em áudio, o texto do artigo tá no site também, mas se você gosta mais de escutar, você tem um episódio, né, vai ouvir aí e tal, as nossas entrevistas, nossas conversas, etc. Se você gosta mais de ler, você vai lá no site também, lê um artigo, eles são complementares, né, Tati? É importante dizer que eles não são redundantes, né? Não, eles não são redundantes. Na verdade, eles são complementares, existem informações que não estão no podcast, que estão nos textos e vice-versa. Então, se você tiver o carinho de poder visualizar os dois, ouvir o nosso podcast e ler os textos, melhor para você, porque isso te agrega mais conteúdo. Mas, de qualquer forma, se você gostar mais de um ou mais de outro, também não tem problema, vai te agregar do mesmo jeito. E aí, Tati, uma coisa que já a gente pode reparar aqui nos analytics, né? É que a partir do momento que a gente começou a produzir os artigos, o tempo de retenção no site do DGCast já aumentou significativamente a média de tempo que cada visitante passa no site. Ou seja, né, os artigos têm público aí também, a gente tem atingido um pessoal, porque a gente sempre quis, na verdade, fazer programas em áudio e artigos em texto no site também, né? E a gente achou dessa forma uma maneira, porque a gente já pesquisa para fazer as pautas, né, Tati? A gente já vai pesquisando os temas, tal, estudando, né? Para não correr o risco de, enfim, né, de um programa ficar pobre, xoxo, e aí a gente aproveita a mesma pesquisa, produz o episódio em áudio, produz o artigo em texto, e ficou um resultado muito, muito legal. Até foi uma coisa que surgiu meio espontâneo, assim, né, Tati? Não foi algo que a gente super planejou, aconteceu, e quando a gente viu, falou, cara, é isso que a gente estava procurando o tempo inteiro e não sabia. Foi isso mesmo. Porque nossa ideia, na verdade, era lançar paralelamente aos programas, aos episódios, textos, né, artigos. Sobre temas diversos, né, independente dos episódios. Exatamente, totalmente independente. Mas aí no final, casou de fazer tudo junto. E aí a gente achou que a métrica ficou boa. E, bom, o público tá respondendo bem por enquanto. Então, vamos deixar do jeito que tá. Tamo mantendo aí. E aí o primeiro episódio que a gente fez isso, né, foi em outubro. O agenda do episódio 32, o Hack Ribeirão 2017. Então, a partir desse episódio, todos têm um artigo de acompanhamento, né, ao episódio em áudio. E aí, voltando lá para nossas estatísticas, né, Tati? O último episódio, então, do segundo semestre, a gente falou do primeiro, né, que foi com o Wagner Martins. E o último foi o Brainstorm, que a gente publicou na semana passada, sobre marketing digital, com a Jessi Caruso e o Neto Costa da Conext. Muito fofos, né, Tati? Maravilhoso. Gente, que casal, que casal. Quem dera todo mundo na vida pudesse conhecer pessoas como esse casal, porque eles são sensacionais, muito fofos, muito amistosos, irreverentes e gostam de conversar e bater papo com eles é uma delícia, Foi uma muito delícia. gostoso, né? Foi muito legal. E é um casalzinho que vamos combinar, além de serem umas gracinhas, gente, eles sabem muito, eles manjam muito, eles têm muita noção do que eles estão fazendo. São muito competentes, né? Competentes dentro da área deles. Bom, querendo ou não, são super novinhos, já estão aí com duas empresas praticamente bem estruturadas, Bombando nas redes sociais. tanto nas redes sociais. Foi maravilhoso. Então, foi Um muito beijo. legal mesmo. Um beijo, um abraço aí pra Jess, pro Neto. Ficou um programa muito, muito bacana. Se você ainda não escutou, vale a pena ir lá escutar. E aí, né, com isso, a gente produziu então em 2017 23 episódios, com esse 24, né? Além dos 6 podcasts que a gente colocou aqui no feed. Então foram 30 episódios para você curtir aí em 2017. Muito legal, né, Tati? Muito. Foi muito trabalho, mas é tão gratificante. Vale a pena, vale a pena. E aí a gente fez elencou aqui, vamos falar rapidamente, né, os temas que a gente abordou aqui no programa. Então a gente falou sobre pós-graduação, realidade virtual, realidade aumentada, a semana de tecnologia, sobre portfólio, WordPress, Big Data, marketing de conteúdo. O que mais que a gente falou, Tatiana? Design e programação, lançamos o gás. E quanta piada não foi feita com isso, meu Deus do céu. Ah, é um prato cheio, né? Ah, beleza. Falamos sobre cultura pop com a galera do Nerd Debate, que foi muito bacana. Muito bom, muito bom. Ribeirão 2017, que mais? A gente falou também sobre design editorial com as meninas da Farofa Magazine, design thinking e mentorias, falamos sobre o dia do podcast, Adobe Creative Cloud 2018, falamos muito sobre freelancers, né, Tatiana? Como cobrar em Sim. design. Fizemos o mês do Frila. Mês do Frila ficou muito bom também, fizemos vários programas aí com essa temática. Tem muitos ainda por vir, né, Tati? Na pesquisa surgiram vários temas. Temos vários banquinhos guardados para produzir pauta aí sobre Frila. Aguardem aí em fevereiro. Aí falamos sobre produção de conteúdo para banco de imagens e sobre marketing digital, que a gente já comentou aqui anteriormente. E a gente teve, durante esses programas, diversos convidados, né? A gente quer relembrá-los aqui. O Paulo Nabas, o Giba, Bruno Marques, o Alexandre Calil. Tivemos a Denise Arruda, a Débora Diniz, Milton César, o Alex Soares e a Paula Russo, o Marcel Moreira, a Cláudia de Oliveira, a Anne Baroni, fofa demais. Quem Muito mais? legal. Wagner Martins, que é o Mr. Manson, né? A Jessi Zanellato, lá do podcast Pode Programar. O professor Eduardo Ciccone. O Cleiton Xavier. A Luciana Hashiba. O pessoal do Nerd Debates, né, Tati? Nossos brothers. São parceiros, né? O Amálio Damas, o André Cruz e o Pablo Lopes, que nem são convidados, eles são parceiros, mas a gente achou que era por bem, né, citá-los, porque eles se juntaram à equipe do DGCast aí para produzir o The Geek. Tudo começou esse ano, né? É bom lembrar que esses parceiros estão aí, estão super bacana. É sempre muito bom produzir com eles. É muito bom. Os caras são verdadeiras enciclopédias de cultura pop, cara. Eles são o Google da cultura pop. São, sem dúvida. Você vai falando assim, você não acredita que os caras vão tirando da cabeça, assim, pá, pá, pá. É muito louco, é muito legal. E os programas ficaram muito, muito bons. Foi uma experiência muito legal. E 2018 continuaremos aí com o The Geek. Eba. Também conversamos com os meninos da Nexus Gestão Pública, o Gabriel Brito, o João Pedro de Oliveira, o Renan Rocha e o Vitor Jorge, que fizeram o Hack Ribeirão 2017. Pessoal lá da USP, Também as né? meninas, pessoal da USP. Falamos com as meninas da Farofa Magazine, a Bia Morinha, a Fran Michele, a Thaís Navarro, que foi muito legal. Muito bom esse programa também. Muito bom. Conversamos com o Daniel Takaki, gente, melhor pessoa da vida. Sugiro que você vá lá e. Figuraça. Uma figura, melhor pessoa da vida. O Rafael Daron também, muito massa. Falou um pouco pra gente sobre design thinking. O Alan Nogueira e o Lula Amaral, que vieram recentemente, tá fresquinho ainda. Sim, falar sobre freelancer, vida de freelancer. O André Neri que veio e. junto com o Nabas, né? O Nabas voltou aí algumas vezes ao longo do ano. Eles vieram falar sobre Os bancos de imagens, né? Produção de conteúdo para banco de imagens. E finalizamos com os já citados, Jesse Caruso e o Neto Costa, lá do Chefe à Mesa e da Conext Media. Então, bastante gente passou aqui pelo DGCast, né, Tatiana? Nossa, muita gente, muita gente. Foi uma festa aí, o pessoal passou aí, teve muita contribuição bacana, muito legal. A gente agradece novamente a presença de cada um deles aqui, a disponibilidade de vir gravar com a gente, falar sobre temas caros para eles, né? Ficou muito, muito bacana aí a nossa, o nosso elenco DGCast 2017. Foi, foi muito bacana. E aí, dona Tatiana, não poderia faltar, né? Um top, topzera 2017, né? Pelo amor de Deus, senhor, topzera não. Oh, né? Tem problema? Não pode falar topzera, meu? Não, meu bem, você pode falar o que você quiser na sua vida, mas não, né? Mas a gente fez aí algumas listas, né, Tati, de episódios de 2017 do DGCast. A gente vai começar com 5 episódios escolhidos por você, né, que são 5... É melhor você explicar. Five da Tati. O top 5 da Tati é diferente do top 5 do Alberto. Por quê, Tati? Porque eu não sei decidir as coisas. A verdade é essa, tá? Eu não consigo elencar em números 1, 2, 3, 4, do tipo do... Enfim, do menos precioso pro mais precioso, ou enfim. Eu não consigo fazer isso, eu não sou essa pessoa. Então eu escolhi 5 episódios, que são os meus favoritos. Não que os outros não sejam, mas é porque esses têm coisas muito especiais. Então, e vamos aí, lá. Vamos lá. Um deles é o Realidade Virtual Design no País das Maravilhas, porque esse foi o episódio que me trouxe pro DGCast. Quando eu comecei a pensar, mas assim, quando as coisas começaram a se engrenar e pensar em DGCast, Tatiana vai, Tatiana não vai, Tatiana foi convidada, Tatiana não foi convidada. O primeiro episódio foi o Realidade Virtual Design no País das Maravilhas, com... É o episódio 25, né, Tati? Episódio 25 com o Alexandre Calil. Muito bem. Foi ele que me trouxe. Então ele tem uma marca muito, muito importante pra mim. Eu quero fazer uma observação sobre esse episódio, que a arte da capa é uma ilustração excelente do Emerson Stark, que até foi a ilustração que deu nome ao episódio, né? Que ele desenhou a Alice com um óculos de realidade virtual. E é o que eu achei a analogia excelente, assim, né? Pra, enfim, a sacada muito boa do Emerson aí. Ficou muito bom mesmo. Depois, eu escolhi o Ilustração e Autodidatismo com a Anne Baroni, porque é um dos melhores episódios, com certeza, sobre ilustração. E como você... como aprender a desenhar, como você começa a desenhar. A Anne é uma fofa, foi muito simpática o tempo inteiro. E ela trouxe informações muito preciosas. Eu acho que o mais precioso desse episódio é que ela não quis guardar o conhecimento para ela. Ela quis realmente dividir o conhecimento e ela não fez, como é que fala? Não fez doce para isso. Ela foi lá e botou na mesa tudo que ela frequenta, tudo que ela assiste, tudo que ela vê, tudo que ela gosta. E eu acho esse episódio fantástico. Verdade, muito bem notado, Tati. E é legal dizer que a Anne, ela é produtora de conteúdo também, né? Então ela tem lá o podcast dela, que é o Bichos Geek. Ela tem um grupo de estudos, que é o Ahoy Art Study. E aí, realmente, ela trouxe aí diversas referências. E ela, assim, além de muito simpática, ela tem uma clareza muito grande, né? Então, ela trouxe umas dicas, assim, excelentes, que dão um caminho muito bem definido, assim, para você ilustrar e começar uma carreira aí. Foi muito, muito, muito legal mesmo. Foi super válido, foi muito bom. E a Anne é uma fofa, gente. Ela é uma fofa de verdade. Inclusive, dei uma passada lá nos canais dela. Esse é o episódio número 30. Muito bem, muito bem. Muito bom. Depois, eu gosto muito, muito, muito, muito do episódio 31, Agenda, sobre marketing de conteúdo com o Wagner Martins. Por quê? Por quê, Tatiana? Porque essa foi a minha... Engatei no DGCast. Foi quando eu resolvi... Tatiana Repórter. Tatiana Repórter. Gente, peculiaridade sobre o DGCast. Tatiana, um dia, falou... Recebeu uma proposta, porque você não se junta a nós? Tatiana falou, vou me juntar a vocês. E aí se passaram 30 dias nessa brincadeira. O Alberto acordou um dia com um e-mail dizendo que teria aí um evento. E quem que vai cobrir esse evento? Quem? Vai ser a estagiária. Por que vai ser a estagiária? Porque tá entrando agora, tá no gás, tá com vontade. Bota a estagiária. Joga ela na fogueira. Bom, já cheguei me jogando na fogueira. Pessoal me jogando na fogueira. Mas não é me jogar na fogueira de um jeito qualquer. É me jogar na fogueira pra entrevistar ninguém menos que o Mr. Manson. Que quando ele falou para mim, é o Wagner Martins, na minha cabeça, automaticamente, veio o Mr. Manson. E eu falei, não, não pode ser, né? Aí, quando eu recebi o arquivo com a programação do evento e tudo mais, tava lá a cara do homem estampada. E aí, eu tava chegando, eu não podia fazer estardalhaço. Eu não podia contar para todo mundo que, tipo, que da hora eu vou entrevistar o cara. Não, não podia, tinha que ser contida, né? E o Alberto não fez essa conexão, ele não ligou as pontas. Ele achou que era um Wagner Martins qualquer, mas não era, era o Mr. Manson, gente. Eu entrevistei o Mr. Manson. Pra quem não sabe, o Mr. Manson é o Mr. Manson do Cocada Boa. E assim... Só isso, só. Se você não sabe o que é isso, vá procurar, porque ainda tem coisa perdida na internet e vale muito a pena. Muito a pena. Se você conhece a internet como ela é hoje, ela foi... entre aspas, não criada, mas ela foi... lapidada, vai, moldada. Gente, ela foi lapidada por alguém chamado Mr. Manson, que eu entrei pro DGCast e que eu tive a experiência maravilhosa. Inclusive, gente, o Wagner é incrível, uma pessoa super bacana. E eu tive essa oportunidade na minha vida e isso foi muito legal. Então, esse Agenda 31, ele mora no meu coração, porque ele é a minha estreia, ele é a minha fogueira, ele é o meu céu e meu inferno ao mesmo tempo. Foi muito, muito, muito bom. Que legal, Tati. E esse episódio, ele foi muito legal por vários, todos esses motivos, né? Foi a sua primeira, acho que participação mais efetiva no DGCast. Ele foi a inauguração dos episódios semanais com quadros, né? O Agenda falando sobre eventos. Você foi cobrir o curso lá que o Wagner Martins ofereceu aqui em Ribeirão Preto, né? Aí você foi lá no curso, entrevistou o Wagner, né? Exato. Conhecido como Mr. Manson. E no começo até assim, né, vou convidar os ouvintes aqui a fazer a Tati passar vergonha. Se você escuta as primeiras perguntas do áudio, você sente ela titubeando assim, sabe? Sacanagem. Tipo, era um cara, saca? Não era tipo, ah, eu vou entrevistar o Roberto. Não! Era um cara que, tipo, eu acompanhei. Super aí Super relevante, né, na internet e tal. Não só na internet, mas como produtor de conteúdo. Porque, querendo ou não, o Wagner sempre produziu conteúdo. É que era uma pegada diferente na época do Cocada Boa. Mas, sim. Assim, enfim, eu zerei a vida nesse dia até agora. E agora, aí, vale dizer também que a entrevista ficou excelente, né, Tati? Você deu... Sim. Brinquei aí dessa gaguejadinha no início, mas você conduziu muito bem a entrevista. Ficou excelente o programa. O Wagner falou coisas muito legais. Eu só não coloquei ele no meu top 5 aí, porque você já tinha colocado, porque realmente esse programa é muito significativo, muito, muito, muito bom. Mesmo. Bom, depois passou, né, a vibe do Wagner Martins, a estagiária fazendo merda, porque é o que eu sei fazer na vida. É, a segunda merda da estagiária foi o episódio também 31, mas o The Geek, o Vamos, né, Debater Cultura Pop, que eu fui brincar de host e não deu certo. Ah, por isso... deu sim, Tati. Não. A gente gostou do conteúdo, foi legal, foi um papo muito bacana com os meninos do Nerd Debates. Nós estávamos nesse dia com o Amálio e com o Pablo, o Alberto chegou logo em seguida. Foi muito legal conversar sobre isso, foi muito legal trazer esse formato novo pro DGCast, porque o DGCast não estava acostumado com esse tipo de formato. Foi muito bacana trazer isso para vocês, mas eu não sirvo como host. Eu não sei fazer isso, eu não quero fazer isso. Eu pedi arrego, pedi pinico pro Alberto naquele mesmo dia de tanto desespero que eu tive. Olha, nesse dia, né, por diversas coisas, enfim, eu não pude participar do começo da gravação, né? A gente remarcou o horário umas duas vezes e tal. Aí eu só consegui entrar no meio da gravação, né? E, enfim, depois eu não tinha escutado o programa inteiro, né? Aí eu falei, e aí, Tati, como é que foi? Aí ela tava super insegura, não, ficou muito ruim, pelo amor de Deus, vamos ter que regravar, não vai dar pra utilizar, não sei o que, não sei o que. Falei, bom, caramba, e agora, hein, meu? Que vergonha, tamo com os parceiros novos aí, né? Vai ter que regravar, né? Pô, que transtorno e tal. Aí chamamos nosso editor Alisson, porque também tudo isso, Tati, acho que vale a pena dizer, né? Surge de uma vontade que vocês trouxeram pro DGCast, né? De produzir um conteúdo um pouco diferente, que a gente brinca que o conteúdo do DGCast, ele é muito cabeçudo, né? Ele é um conteúdo, assim, não é um conteúdo pra você ouvir relaxando, né? Por mais que ele seja descontraído, informal, ele é um conteúdo que vem pra agregar mesmo, né? Vem pra fazer você refletir, fazer você pensar, te estimular, te incentivar, enfim, fazer você querer produzir, querer criar e melhorar sua carreira e tal. E aí a gente tava falando, pô, a gente precisa fazer uns conteúdos também, assim, um pouco mais leves, falando sobre temas um pouco diferentes e tal. Então, a Tati, o Alisson, né, que é o nosso editor, tava falando, não, vamos fazer um conteúdo mais, assim, chamando cultura geek, cultura pop, coisas assim. Então, a gente tava já querendo fazer isso. E chamamos, então, o nosso editor Alisson. Alisson, escuta o áudio aí, cara, vê o que você acha. Vê se o áudio, se a Tati como host, se saiu bem, ela tá meio insegura aqui, como é que foi. Aí ele editou, deu o parecer dele, falou que tava bom. Quando eu escutei o programa editado, eu simplesmente arrepiei, assim, cara. Ficou muito bom. Foi o programa piloto do The Geek, né, que a gente fez pra ver se iria dar certo e tal, parceria com o Nerd Debates. E ficou muito bom. O programa ficou muito legal, conteúdo de altíssimo nível, né. E o pessoal aí já, a própria Tati, né, foi host, depois eu cheguei para dar uma ajudadinha. O Pablo e o Amálio foram assuntos extremamente excelentes, assim, tem que dizer, o programa ficou muito, muito, muito legal. Também é um que eu gostaria de ter colocado na minha lista, não coloquei também porque tem a Tati, mas é, enfim, tem uns poréns aí também. Enfim, bom, botei todo mundo louco mesmo, porque eu tava super insegura. Também assustou tava... à toa, Tatiana? Ah, assustei, né? É bom fazer um drama de vez em quando. Mas enfim, bom, minha última escolha aí do ano foi o episódio 34, Brainstorm Marketing Digital com a Connect, que foi esse último episódio que nós lançamos com a Jess e o Neto. É, além, bom, primeiro que, como eu já rasguei a seda aqui, são pessoas incríveis, muito bacanas, sabem muito, mas assim, eles abordaram o marketing de conteúdo como de uma forma que a gente não está acostumado, que a gente não está habituado. É um produto para Ribeirão Preto até então, que no caso do Chefe à Mesa, óbvio que agora eles já têm reviews de restaurantes em vários lugares do Brasil, acho que tem alguns até fora do país, tanto no site quanto no Instagram, mas eles começaram aqui em Ribeirão, falando sobre restaurantes de Ribeirão, preços de Ribeirão, e gente, Ribeirão é tão carente desse tipo de iniciativa, de coisas que falem sobre a cidade. Inclusive eu vou fazer uma menção honrosa à Farofa Magazine, pelo mesmo motivo pelo qual eu estou falando da Connect, da Jess e do Neto. Eles trouxeram, abordaram o tema marketing de conteúdo, são extremamente engajados e são muito livres para passar o conhecimento. Eles passaram coisas pra gente que, assim, nós não sabíamos, nós não tínhamos lido em lugar nenhum. E, principalmente, vivências que eles tiveram e que eu acho que foram extremamente pontuais. Então, assim, esse... Para mim, foi um dos melhores episódios que nós tivemos no ano também. Legal, eu gostei muito desse programa também. Esse tipo de programa, né, que acabou virando o quadro Brainstorm, quando a gente faz esse programa, assim, a sensação ao sair da gravação é muito empolgante, assim. Você sai, sabe, satisfeito com o conteúdo produzido, com o papo batido, com a energia trocada, com a relação criada, porque o conteúdo fica muito rico, de uma forma que o pessoal traz a coisa de uma forma tão interessante, tão, assim, informal, tão descontraída. Eu acho tão enriquecedor esse tipo de conteúdo que realmente, ao final da gravação, é aquela sensação de, sabe, aquele cansaço de alma lavada? E uma coisa que eu também, assim, atribuo aos dois é não ter o medo de passar informação, de passar verdade. De falar sobre a estratégia, de contar como faz. Gente, isso não tem preço. E são raras as pessoas que fazem isso. A maior parte da galera tem, assim, um receio de passar o conhecimento, de botar na mesa mesmo, sabe? Dá aquela segurada, né? Dá aquela segurada. E a Anne e o casal 20 não fizeram isso e foram maravilhosos. Então, meu amor eterno aí por vocês. Muito bem, Tati. Seu top 5 feito aí. Muito excelente as suas escolhas. Agora minha vez, né? Sua vez. Então aí, já diferente da Tati, eu já fiz aí uma ordem decrescente, né? Um top 5 aí do 5 ao primeiro, né? Aí, acho que eu acabei sendo meio tendencioso aqui. Eu quis escolher um dos programas semanais, né? Dos novos quadros do DDGcast. No primeiro semestre a gente teve programas excelentes também, mas eles vão entrar nas outras listas, então eu quis privilegiá-los aqui, porque eu acho que esse formatinho nosso novo aí tá muito legal, eu gosto muito deles, então pra mim eles têm um significado importante. Então vamos lá. Número 5 é o Agenda do 31, o lançamento do Laboratório de Inovação GAS, né? Para mim foi bem legal, porque o lançamento do gás é muito legal, né? É um feito muito importante para Barão, para a região, né? Promete muita coisa aí para 2018, já tem uns projetos lá sendo incubados, tal. Vamos ver o que, que vai rolar, estamos bem curiosos aí para ver o que, que vai sair de lá. E esse formatinho do agenda, que a gente vai lá no local do evento, entrevista o pessoal, né? Conversa com o pessoal ali na hora, com o celular mesmo, sem toda a parafernália do estúdio, né, Tati? Foi bem legal. E aí a gente teve a oportunidade de conversar com o professor Eduardo Ciccone, com o Clayton, com a Luciana Hashiba, que é excelente, veio lá de São Paulo, né? E com o pessoal da equipe do GAS, o Nabas, a Denise e a Débora, e o Milton representando os estudantes aí que criaram a identidade visual e o próprio nome do laboratório, né? Então esse formatinho do Agenda aí, bem, bem legal. Ai, é... Também é um dos melhores episódios que nós produzimos mesmo esse ano. Além do envolvimento, né? Porque é um projeto extremamente ambicioso, que se tudo der certo e nada der errado, ele vai produzir muita coisa boa ainda. É um projeto, o formato da Jocast, é para alunos, por alunos. E, inclusive, o Milton tem um papel muito importante. E é muito... Gente, eu não sei se vocês ouviram esse episódio, eu acredito que tenham ouvido, mas ele fala da forma como ele trabalhou a identidade visual do projeto de um jeito tão... Tão maravilhoso, tão empolgante. E tão sucinto, né, Tati? Sinto. Gente, é incrível. Sou apaixonada por esse episódio. Milton, um abraço. Foi muito bom. Abraço, Milton. O Milton que participou em dois programas justamente apresentando identidades visuais que ele desenvolveu com o grupo dele, o Grupo Apollo, né? Foi esse e o da Semana Integrada de Tecnologia também foram desenvolvidas por ele. E ele veio representar o grupo aí e explicar a criação, o processo criativo da identidade visual. Aí, número 4 aqui da minha lista é o brainstorm do programa 33, Ser Freelancer ou Não Ser, com o Alan Nogueira e o Lula Amaral, que aí, repetindo aquilo que eu falei agora há pouco, é um daqueles programas que a gente sai com aquela sensação de dever cumprido, porque o papo foi muito, muito bacana, muito instrutivo, muita coisa boa, sai, assim, com vontade de largar tudo e virar freelancer. É bem isso mesmo. Os meninos fizeram parecer que é muito fácil ser frila. É verdade, né? É mó tranquilão, né? Nossa, mesmo... tranquilo, a vida é muito de boa. Não, não é assim, mas... Mesmo os perrengues deles foram tranquilos, cheios de flores no caminho aí, né? Perrengues bonitos, assim, lindos. Só que não, né, Tati? Que não, claro que não. Mas realmente deu essa impressão, assim. Deu, foi muito gostoso. Aí o número 3, o The Geek, do episódio número 32, que foi o Coisas Que Amamos Odiar. Foi um programa, pra minha aflição, de 2 horas, né, Tati? Esse programa é muito bom mesmo. Não, e é um programa, assim, excelente. É 2 horas que passam como se fosse meia hora. É, e eu tava ali, cara, noiado, desde quando tava dando 1 hora de programa, eu tava suando ali. Meu, gente, a gente não tá nem na metade da pauta, não é possível. Aí eu falei, ó, deu... Não sabe, o Alberto, ele tem medo de programa longo. Então, assim, o programa deu 45, 50, 55 minutos, ele começa a transpirar. Ficar meio amarelo. E aí, passar mal, né? Foi muito bom, porque, assim, ele tava desesperado. Nós tivemos que cortar no meio a pauta, né? A ideia era fazer uma pauta um pouco mais longuinha, mas não ia dar certo. Então, ficamos no Coisas Que Amamos Odiar. E pro ano que vem, vai ter o Coisas Que... Amamos... Não, odiamos amar. Gente, foi muito bom, muito bom. Vários shames, várias coisas. Muitos Ragnaroks. Olha, foi uma loucura. É muito bom. É muito bom lembrar, porque nós estávamos com o André Cruz junto. É verdade. Porque nos outros nós estávamos só com o Pablo e o Amado. Amalho, isso. E nesse já estava o André, então foi muito legal. É, o Nerd Debates com a equipe titular, né? Equipe completa. E foi muito bom. Eu lembro quando deu 1h30, eu pausei a gravação assim e falei, ó, gente, já deu 1h30, a gente precisa encerrar. Então vamos falar essa última lista só assim, só falando. Entendi. Só que quem disse, né, Tati? Quem disse? Foi muito bom. Mas o programa assim, ficou excelente e realmente passa muito rápido, assim, você escuta numa tacada só, assim, vai, flui muito bem. Ficou muito legal, formatinho The Geek, maravilhoso. 2018 aí, voltando com tudo. Top 2 aqui, também do 32, do episódio 32, o Brainstorm, design editorial da Farofa Magazine, que foi, assim, eu acho que por conta do próprio projeto da Farofa, que é muito bem desenvolvido, a gente falou isso lá no programa, né? É um guia culinário, uma revista, enfim, extremamente bem acabado em termos de projeto gráfico, extremamente bem concebido em termos de proposta, extremamente pertinente pelos motivos até que a Tati já elencou aqui, da lacuna que tinha em Ribeirão para esse tipo de conteúdo, um conteúdo que não é voltado assim, para o público gourmet que curte o terrine de coelho, sabe assim? Então, nesse formato do brainstorming, a gente dando um pouco mais tempo, né? Apesar da minha aflição, a gente dando um pouco mais de tempo para os entrevistados desenvolverem melhor as ideias, os temas, as perguntas. Então, também foi um desses que quando a gente finalizou o programa, eu falei, cara, esse programa ficou muito, muito bom. E aqui vou fazer uma... não é um desabafo, é uma confissão, vai. Né? Quando eu comecei a escutar podcast, assim, teve dois podcasts que foram os que eu comecei escutando e que, de alguma forma, me marcaram mais, eu curti mais, que é o Cocatech, do Gustavo Faria, né, que tem uma pegada bem diferente aqui da nossa, e o Braincast, né, lá do Brainstorm 9, lá do B9. E esse tipo de programa, quando a gente produz, até pela similaridade do nome, mas é coincidência, né, Tati? O nome é coincidência aí. Mas quando eu produzo assim, tipo, eu me sinto nesse caminho, assim, próximo de quem me influenciou, seguindo uma mesma linha de linguagem e tal. Fico bem feliz quando a gente grava esse tipo de programa. Então, mandar um abraço aí de novo para as meninas lá da Farofa, que o programa ficou excelente. Só para complementar, a revista em si, ela é de uma delicadeza muito profunda. E é muito difícil a gente encontrar esse tipo de produto no interior, né? Ele é um produto com cara de São Paulo, mas foi feito no interior. Então, ele tem todas as estrelinhas a favor dele aí. Foi muito bom mesmo esse programa. E pra finalizar aqui, o top 1 do Alberto é o Cá Entre Nós do episódio 33, precificação de projetos, como cobrar em design. E aí, assim, retomando a minha confissão lá, né, que eu falei que os dois grandes podcasts que me influenciaram bastante foi o Braincast e o Cocatech, esse já tem uma pegada mais Cocatech, que é pegar assim, é meio que um monólogo, né? Eram nós dois, né, Tati? Era um diálogo, na verdade, mas ele é um grande guia, ele é um e-book, um audiobook, né? Falado sobre como que você deve pensar e proceder para estabelecer seu preço. E até eu brinco que ele, assim, ele é um guia definitivo, né, Tati? Ele ficou um conteúdo muito bom, assim. Para quem quer, precisa começar a pensar nisso, ou mesmo que já tenha práticas e quer refinar essas táticas, esse episódio de precificação ficou muito, muito, muito bacana, um conteúdo riquíssimo. A gente fez uma pesquisa vasta sobre isso, né, Tati? E somando com as nossas experiências e tal, experiências de algumas pessoas que a gente conversou também, a gente chegou nessa fórmula aí para fazer preço. Não é uma fórmula, né? É um raciocínio, né? Uma diretriz, algumas diretrizes para você pensar o preço, e ficou muito bom. É um serviço de utilidade pública que a gente está até pensando formas de fazer esse conteúdo, pegar outros formatos, porque realmente ficou muito, muito, muito legal. E é o Cá Entre Nós, esse formatinho maroto, né? Esse formatinho aqui descontraído, só nós aqui, tranquilão, né, Tati? Sim, sim. E sem contar que era uma pauta que estava pegando poeira pelo menos um ano e meio lá nos nossos arquivos, né? É verdade. Coisa que o Alberto queria muito fazer há muito tempo. Então, quando saiu, não saiu, foi parido o negócio. É verdade, é verdade. E realmente ficou muito bom. Eu acho que foi um dos programas que a gente mais se empenhou. Não que a gente não se empenhe nos outros, não é isso. Mas esse, assim, houve um empenho massivo, assim, pra criar, pra fazer, pra acontecer, pra dar certo, pra exemplificar pra vocês o que que é, como é que é, como que você faz, o que que você procura, aonde você vai buscar informação. Então, realmente, é um dos queridinhos mesmo. Muito bem, muito bem. E aí, Tati, chegamos no momento glorioso agora, que é os top 10 dos ouvintes, né? Que a gente faz pelo número de downloads aí que os programas tiveram. Então, a gente fez duas listas, né? Uma que foi o top 10 de 2017, ou seja, né, os programas que foram lançados em 2017 que foram mais escutados, e depois a gente fez um top 10 geral dos 4 anos de DGCast aí, quais são os programas mais ouvidos. Vamos a eles, então, Tatiana? Bora lá. Você não quer ler o número 10 aí? Vou ler o número 10, episódio 31, Brainstorm, Programação e Design com a Jessi Zanellato. A gente teve duas Jessis, né? No... Tivemos duas, na falta de uma tivemos duas. Olha que coisa, não? Muito louco isso. Então, muito bem, posição número 10, Programação e Design com Jessi Zanellato. Posição número 9, tivemos o Agenda do episódio 31, Marketing de Conteúdo com Wagner Martins. Exato. Na oitava posição, episódio 26, Semana da Integrada de Tecnologia da Barão de Mauá. Muito bem, na sétima posição, episódio número 24, Querida, Aumentei a Realidade, que foi sobre realidade aumentada, né, com o Bruno Marques, que é um ex-aluno nosso, né, Bruno? Foi um prazer ter você aqui no DGCast. O Bruno, que inclusive foi da equipe do DGCast, né, dos bastidores, mas a primeira vez que ele foi aos microfones foi como entrevistado, ó, que coisa, não? Que louco. Bom, na sexta posição, o episódio 27, Behance Portfolio Review. Que foi um programa que ficou bem bacana também, que a gente falou não só sobre o evento, né, o Behance Portfolio Reviews, que o pessoal lá na Imaginário organizou, como também a gente deu várias dicas sobre portfólio. Então, se você tem dúvidas como montar o seu portfólio, vai lá, escuta esse episódio, que ele também é um programa riquíssimo de conteúdo, né, Tati? Aí, na quinta posição, o episódio número 23, Mãe, preciso fazer uma pós? Em que a gente fala sobre pós-graduação. Na quarta posição, nós temos o episódio 28, Não Sei Programar, e agora? Usa o WordPress. A gente tava com uma mania de fazer uns nomes nessa época, né, Tati? Cada nominho que foi saindo, muito engraçado, cara. Mas enfim, agora chegamos. Ah, pode falar. Eu não estava nessa época ainda, É eu só verdade. Você se exime de culpa, né, Tati? Trato. Muito bem. Esse que foi com o Marcel Moreira, né? Queridíssimo também, veio dar dicas excelentes aí sobre WordPress. Agora vamos ao top 3, né? Os três mais escutados de 2017. Na terceira posição, Big Data e Audiovisual, o caso Netflix, com a Cláudia de Oliveira. Também foi um programa bem legal aí que a gente falou sobre como os dados influenciam nas produções audiovisual, em especial do Netflix, né? Bom, na segunda posição, nós ficamos com o episódio 25, Realidade Virtual e o Design do País das Maravilhas. Também que a gente já comentou ele aqui, né? Com o Alexandre Calil. E Exato. primeira posição aí, tchan, tchan, tchan, topzera 2017 dos ouvintes. Foi o. Vamos falar junto, Tati? Não, vai dar merda, tô sozinho. Murchei aqui agora. Beleza, beleza, beleza. Então vamos lá. O episódio mais ouvido de 2017 foi o número 30, Ilustração e Autodidatismo com Anne Baroni. Não foi à toa, né? A Anne foi uma fofa, foi solícita, e aí o público agraciou e foi o episódio mais escutado de 2017. E aí, agora, então, a gente vai fazer os top 10 de todos os tempos, né? Que foram mais escutados aí, nesses 4 anos do DGCast. Décima posição, Tatiana. Episódio 21, Serviços Gráficos. A gente chamou o pessoal lá da Medium, né? Para falar sobre uma plataforma que eles estavam criando aí, tinha pretensão de unir, né? Os designers, produtores gráficos, gráficas e tal, né? Uma startup que eles estavam fazendo aí, muito bom. Na nona posição, aqui ó, novamente o episódio número 30, Ilustração e Autodidatismo com Anne Baroni. Então a gente vê que se esse foi o mais escutado de 2017, de agora em diante a gente vai ter episódios mais antigos aí na nossa lista, certo? Na oitava posição, nós temos o episódio 18, Estilo de Design, parte 1. Também foi um programa bem bacana aí que a gente fez em duas partes. E o fato da parte 2 não estar no top 10 significa que mais que muitas pessoas não escutaram a parte 2, né? Provavelmente. Na sétima posição, temos o episódio número 2, olha lá, bem do início do DGCast, os 10 pecados do novo designer, parte 1 também, né? A parte 2 não está aqui. Bom, na sexta posição nós temos o piloto. Olha só que coisa, hein? Episódio piloto aí tá na lista dos mais ouvidos de todos os tempos. Que é o primeira semana de design gráfico do Barão de Mauá. Que foi, ó, um programa que a gente fez com a primeira equipe do DGCast, né? Que era eu, o Alex Santana, não confundir com o Alex Soares, Alex Santana, o Caio Loss e a Mariana Profeta. E a gente falou sobre a identidade visual da semana que foi criada pelo próprio Alex Santana, que foi um programa que foi um parto para sair, Tatiana. Mas não pelo mesmo motivo do sobrepreço, mas foi porque deu muito erro de gravação nossa, deu um monte de coisa, mas enfim, saiu, né? Inclusive, um segredinho, nesse programa tem áudio de duas gravações diferentes. A gente mesclou num programa só, foi uma maçaroca, mas tá aí, na sexta posição, o episódio piloto, parte 1, né? Na quinta posição, a gente tem o episódio 16, Desenvolvimento para Web, com o pessoal da Wheezy, né? Que eles vieram falar aqui sobre a plataforma deles, sobre como você pensar design e programação com foco em web. Na quarta posição, nós temos o episódio número 12. Quero desenhar. E agora? Esse é com a professora a Beta, não é? Isso, é com a Beta Hissi. Muito bom esse episódio. É um dos que eu mais gosto também. É muito legal também. Até a gente tinha uma proposta inicial de falar mais sobre as bases do desenho, e a gente acabou assim, filosofando sobre o que é desenhar, o que é o desenho, o que é a forma. Mas ficou muito, muito bom. Eu adorei também esse programa com a Beta. E tá aí, né, na quarta posição dos mais ouvidos de todos os tempos. E a gente vê que o pessoal curte esses programas sobre desenho e ilustração, né? Porque os dois que a gente fez sobre isso estão na lista dos 10 mais aí, né? Exato. Aí chegando o grande pódio aqui, né? Dos três mais ouvidos do DGCast de todos os tempos. E aí é uma coisa, observação pessoal aqui, Tati, que eu percebo, como eu acabei de dizer, que os programas que o pessoal curte mais escutar são com os temas mais relacionados mesmo ao design gráfico. E não é à toa, né? O DGCast é um podcast sobre design gráfico, então os temas mais relacionados a isso são os temas de maior preferência dos nossos ouvintes. Na contramão disso, o terceiro episódio mais ouvido de todos os tempos é o número 15, trilha sonora, que a gente chamou o Guilherme ABC para falar aí sobre produção de trilha e tudo mais, que foi um programa também muito, muito bacana que a gente produziu aqui. Na segunda posição, nós temos o episódio número 13, design de agência. Esse é um tema inesgotável, eu acho que quantas vezes a gente fizer, são quantas vezes as pessoas vão baixar, gente. É verdade. É incrível. E aí a gente vê, né, esse sim, tá totalmente aí, é um tema, designer, agência, tudo a ver, né, o que o pessoal quer saber. E a gente convidou aí o professor Paulo Nabas para falar sobre a vida do designer que trabalha em agência, quais são as equipes, os cargos, o que faz, né, etc, etc, etc. E na primeira posição, mais baixado de todos os tempos, surpreendente, hein, Tatiana? Surpreendente. Sim. Esse mais baixado de todos os tempos aqui, é a parte 2 do episódio piloto, em que a gente entrevistou o Daniel Piquet, o Gustavo Delvecchio e o agora professor da Barão, Flávio Nove. Na época ele não era, ele era um palestrante da semana de design, da primeira semana de design da Barão, que aconteceu em 2013. Então, foi lá o episódio piloto, cara, 2013, DGCast aí, mais baixado de todos os tempos. Muito bem, parabéns pro episódio piloto, né? Eba, foi muito, muito massa. Muito legal, pessoal. E aí, essas são, então, as listas dos top episódios aí da Tati, minha e dos ouvintes. Tatiana, então, é Natal, né? Ah, gente, Hanukkah, tem ano novo chinês. As melhores palavras vão vir agora. É Natal, significa que vai ter comida boa, bebida boa e sobremesa boa. Isso é muito bom. Aí vem Ano Novo, que tem a mesma coisa do Natal, só que vestido de branco. Só que com lentilha. Com lentilha. E o mais legal de tudo é as férias. Ai, meu Deus, as férias, tão queridas férias, tão sonhadas férias. Gente, amamos produzir conteúdos para todo mundo, mas pelo amor de Deus, isso cansa e a gente precisa descansar. Sem dúvida. Precisa descansar. A gente começou falando que 2017 foi um ano difícil, né? Mas também foi um ano gratificante e um ano muito produtivo, né? Então a gente fez aí um levantamento do tudo que foi produzido aqui no DGCast em 2017. E, assim, né? Só posso dizer aqui, Tatiana, que fico muito, muito feliz, muito contente de fazer esse levantamento, né? De ter esse levantamento para fazer aqui no final do ano, fazer esse balanço e relembrar esses momentos tão bacanas aí que a gente viveu, de conteúdo que a gente produziu. E, poxa, né, assim, realmente tô meio que sem palavras, porque foi muito, muito gratificante mesmo ver esse resultado aí publicado no ar. E dizer que realmente, assim, é um grande prazer estar aqui no DGCast, produzindo conteúdo com essa equipe maravilhosa. Acho que a gente não pode deixar de agradecer nossa equipe aqui, né, Tati, porque estamos nós dois aqui frente ao microfone. Porém, tem uma galera que trabalha atrás do microfone, vamos dizer assim, né? Para que o DGCast esteja aí toda semana para você no seu feed, no site, para você baixar, para você ler os artigos. Então, a gente tem o Alisson Ambrosio, citado corriqueiramente aqui, né? O nosso editor. Temos a Letícia Figueiredo, que também trabalha na parte de redação e mídias sociais junto com a Tatiana. E o Emerson Stark, que trabalha na parte de criação. Então, as nossas artes aí são responsabilidade do Emerson. E temos também, né, um integrante, como posso dizer? Aí, que nem a Tati estava, né, no fim do semestre passado, né, Tati? Ando. Em processo seletivo aí, né? Exato. Que é o Murilo Fernandes, também vai entrar aí, se juntar a nós na equipe de criação. Então, pessoal, muito obrigado. Como a Tati brincou lá, eu sei que às vezes eu sou chato, eu sou minucioso, eu pego nas pequenas coisinhas, mas procuro sempre também elogiar o trabalho de vocês, porque vocês fazem um trabalho excelente e sem vocês o DGCast não andava. E se eu faço todas essas considerações é porque eu quero que vocês façam cada vez um trabalho cada vez melhor, não somente pro DGCast, mas pra vida de vocês aí. Vocês são pessoas excelentes. Não gosto de ter perto de mim pessoas que eu não goste, pessoas que eu não admire, que eu não valorizo. Então, se a gente tá junto aí, com certeza é porque vocês fazem um trabalho fabuloso e colorem o DGCast e a minha vida também com a presença de vocês. Muito, muito, muito obrigado. Bom, já que você vai rasgar cedo, eu vou ter que rasgar cedo em nome da equipe. Olha em que posição você me coloca, Alberto GP. Olha só, hein? É assédio, hein? De qualquer forma, sim, ele é chato. Sim, ele pega no detalhe, ele pega naquela minúcia. Mas é muito bom trabalhar com você. É muito gostoso desenvolver, querendo ou não, tudo que a gente sabe sobre podcast, tudo que a gente sabe sobre movimentação de mídia, produção de conteúdo, criação, querendo ou não, vem de você, que dá todo esse apoio, todo esse carinho pra gente. Então, Alberto GP Oliveira, para de ser chato, nosso muito obrigado por ser chato. Ô, Tati, brigadão, fico aqui muito, muito honrado de receber essas palavras, e realmente, assim, eu pego no detalhe mesmo. É engraçado, acaba um episódio, aí eu já mando um, aí galera, parabéns, valeu, muito bem, conseguimos, tá lá no ar e tal. Agora vamos lá, Alisson, faltou isso, isso e aquilo lá, pá, pá, pá. Tatiana, olha só isso, aquilo, aquilo outro, Letícia, pá, pá, pá, Emerson, ó, não sei o que. O cara é chato pra caralho, mas tudo bem, né, tudo bem, mas é realmente um prazer, uma honra compor essa equipe aí com vocês. E é isso aí. Tatiana, rasgações de seda à parte, temos aqui um momento promocional pro ouvinte que chegou até o fim do episódio. Por que não? Afinal é Natal, Papai Noel tá aí, né, gente? Estamos aqui emocionados, estamos comovidos, tocados pelo espírito natalino e estamos com uma promoçãozinha aqui que a gente vai, não é bem um sorteio, né, mas a gente vai dar um exemplar do livro Introdução à Teoria da Cor, da Luciana Marta Silveira. Então, como é que faz para ganhar o livro, Tatiana? Bom, você vai lá no Facebook, você vai compartilhar na sua timeline esse episódio, você vai marcar um amigo e falar pra gente qual é o seu episódio preferido. O primeiro que fizer isso, leva o livro. Muito bem, então, ó, são três passos importantes aí. Se não tiver um dos três passos, não tá valendo, não tá classificado, né, Tati? Exatamente. Então, primeiro, compartilhar esse episódio aqui, o Cá Entre Nós, do episódio 34, desde a perspectiva 2017. Compartilha na sua timeline no Facebook esse episódio. Segundo, marca um amiguinho, né? Marca um amiguinho dizendo que, enfim, alguém que você acha que vai gostar aí do DGCast. E terceiro, você diz qual foi o seu episódio preferido de 2017 do DGCast. O primeiro que fizer isso, é uma informação pública, né, Tatiana? Exato. Então, não tem como a gente esconder. O primeiro que fizer isso ganha o livro Introdução à Teoria da Cor, da professora Luciana Marta Silveira. E também aqui agora, acho que é o momento, Tatiana, da gente agradecer ao ouvinte que está aqui com a gente, né? O ouvinte do DGCast, que, vamos dizer assim, sustenta o DGCast por todos esses anos. Você quer dizer algumas palavras aí? Bom, nada disso seria possível se não fossem vocês, porque é muito bom produzir conteúdo, mas você tem que ter alguém para ouvir o conteúdo, para, enfim, ver o conteúdo que você está produzindo. E se nós temos força hoje, dia 18 de dezembro, para gravar um podcast às 9 da noite, nós só temos porque nós sabemos que vocês esperam, que vocês querem, que vocês gostam do que a gente produz. Então, ouvinte querido, muito obrigado por todos os downloads que vocês fizeram ao longo desse ano e dos outros anos também. Obrigada por acompanharem a gente, por curtirem a gente, por estarem com a gente. E que o Natal de vocês seja maravilhoso, que o Ano Novo seja maravilhoso e que tudo aconteça lindo, maravilhoso em 2018, porque é um ano de resolução segundo as línguas. Muito bem, muito bem. Ó, quero estender aqui as palavras da Tati. Realmente, assim, Agradeço muitíssimo ao seu download, à sua audiência, à sua visita no site, ao pessoal que comenta, ao pessoal que compartilha, ao pessoal que vai lá e baixa o DGCast para escutar, porque realmente é por você, né, que a gente está aqui produzindo o DGCast. Claro que a gente gosta muito, claro que a gente aprende muito, claro que a gente conhece muita gente legal, né, mas se não tivesse quem escutar aí, não faria sentido nenhum o DGCast continuar até hoje. E aí, claro, né, a gente está sempre aberto para sua sugestão, para o seu feedback, então os nossos canais de comunicação, né, você pode comentar lá no site, né, Tatiana? Sim, pode comentar no site, pode dar sua opinião, pode ajudar a gente com pauta. Você pode encontrar a gente também no Twitter, vira e mexe, eu tô por lá. Vocês podem encontrar a gente no Facebook, tô sempre por lá também. Nós temos o e-mail, nós temos o site, acha uma forma de encontrar a gente. De qualquer forma, tanto nas mídias sociais quanto o site, é DGCast e arroba Facebook, aliás, barra Facebook, não, alguma coisa. Vamos lá. Todo mundo entendeu, né, Tatiana? Mas pra gente deixar bem claro, é o dgcast.com.br. A essa altura do ano, todo mundo sabe como é que escreve DGCast, né, Tatiana? Com certeza. facebook.com/dgcast, twitter.com/dgcast, o arroba DGCast, procura DGCast, lá você encontra. Estamos lá e à disposição aí para qualquer tipo de contato. E aí também desejar que vocês encerrem muito bem esse ano, né? E que 2018 seja cheio de boas oportunidades, que vocês tenham muito sucesso e brilhem aí na vida, certo, Tatiana? Sim, vamos brilhar, gente. Vamos brilhar, porque brilhar é o que tá sobrando. Vambora. Então, beleza. Com isso, o episódio 34 do DGCast fica por aqui. Quadro cá entre nós. A gente se despede. Um abraço, tchau, tchau. Beijo, tchau. Galera. Tchau, até ano que vem. Boas festas, boa passagem de ano. Até 2018. 3 DGCast é produzido por estudantes do curso de Design Gráfico do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo, supervisionados pelo professor Alberto G.P. Oliveira. A edição de áudio é feita pelo Alisson Ambrosio. A redação e a publicação dos episódios são feitas pela Tatiana Bagdonas e pela Letícia Figueiredo, que também cuidam das nossas mídias sociais. Arte e criação de imagens ficam a cargo do Emerson Stark. A criação do logotipo do DGCast é de autoria do professor Giba. A trilha sonora do quadro Agenda é do compositor Colic. Conheça mais o seu trabalho em soundcloud.com/icolix, com K. Já a do quadro Brainstorm foi gentilmente cedida por Daniel Piquet. Você pode baixar essas e outras músicas no site dele, é danielpiquet.com. A trilha sonora do quadro The Geek é de autoria de DJ Agon, do Bass Rebels. Conheça seu trabalho em soundcloud.com/dj-a-gon. Enfim, as músicas utilizadas no quadro Cá Entre Nós são dos compositores Stefan Bard e Fedor Alexiev. Eu até poderia soletrar, mas acho mais fácil você clicar nos links que estão nas notas dos episódios no nosso site ou no seu aplicativo de podcasts favorito. Mais detalhes e as notas dos episódios você encontra no nosso site dgcast.com.br. É DEGECAST. Você pode deixar lá seus comentários, compartilhando suas opiniões com a gente. De novo, é dgcast.com.br. Envie suas sugestões de pauta, críticas e comentários também pelo e-mail dgcast@gmail.com. Visite e curta nossa página no Facebook, é facebook.com/dgcast. Conheça e siga também nosso perfil no Twitter, é twitter.com/dgcast, o @dgcast. Eu recomendo fortemente que você assine o nosso feed no aplicativo de podcasts no seu celular. É só baixar o aplicativo, ou se você já tem instalado, fazer uma busca por DGCast e se inscrever no nosso canal. É gratuito e você passa a receber os novos episódios automaticamente. A gente podia estar roubando, podia estar matando, mas estamos aqui humildemente pedindo que você qualifique o DGCast no iTunes com as devidas estrelinhas e o seu comentário sincero. Isso ajuda muito na divulgação do programa. Novos episódios são publicados semanalmente às quintas-feiras, mas o próximo episódio, você já sabe, vai ser só depois do Carnaval. A gente aqui do DGCast te deseja um excelente encerramento de ano e um 2018 cheio de boas oportunidades. Muito obrigado pela sua companhia, boas festas e até o próximo programa.